essencial. Somente aumente, multiplique. Em cada roupa que vestir e objeto que usar, vai deixar a marca de uma estrela. Em cada foto ou tela onde estiver, cada passarela em que pisar, vai deixar a marca de uma estrela. De uma estrela. Pra agradar, displicentemente chique, pelos lugares onde vai, o tipo de amigos com quem sai, seu estilo.